de área. Chuto de pique, o goleiro não cata. Esse é o espírito, ninguém me para. Mix de Mandela e África Bambaataa. Quem é sabe, a Lapa é perto do Saara. É só descer a Uruguaiana, Presidente Vargas. Nome de Sheik Árabe, meu rap tem o wasabi. Por isso ele arde, mas há quem se agrade. Muitos querem ser style, mas usam John John e tem fotos de Ed Hardy. Como é que pode? Sua mãe comprou suas roupas, isso não é um álibi. Tu não é gangsta, nem é Alibaba. Aliás, é que baba, rapá. Só otário mesmo paga pra ostentar. Não mexe comigo, eu tô no clima. Curte na onda, na disciplina. Não mexe comigo, eu tô no clima. Curte na onda, mas tá lá em cima. Não mexe comigo. Mais longos, noites mais curtas. Vamos aproveitar, a vida é só uma. Não, eu não tô nem aí pra sua patota, nem pros seus trutas. Mais uma pergunta, mais uma pergunta. Cê quer fazer uma permuta? Quer trocar o terno e gravata pela minha bermuda? Eu não trocaria minha vida por suas coisas juntas, mas vale uma mina responsa que um milhão de putas. Só de pensar que aceitaria, isso já me insulta. Minha vontade é que sua mãe pratique o Kama Sutra. Não mexe comigo, eu tô no clima. Curte na onda, não mexe comigo, eu tô no clima. Curtindo a onda, mas tá lá em cima. Não mexe comigo, eu tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Segue a rima, segue a rima. 50 graus lá fora, 0 grau na mente. Coração gelado, igual uma Brastemp. Enfia no seu rabo seus bonés, suas correntes. Eu ando mais chapado que o fã-clube do Planet Hemp. Um salve pros meus manos do bonde do skate. Onde quer que eles vão, improvisam sempre. Mesmo que no Rio não tem pista decente, eles tomaram 15, a unhas e dentes. Não mexe comigo, eu tô no clima. Curtindo a onda,